Que se droga, que não apenas dá umas bolas e se perde da escola. Já pensou? Se esses otários que dizem que domina o rap não fosse um bando de moleque que já começou na era da internet. Tu já pensou? Se não existisse o Mipone, rap ainda fosse coisa pra homem. Pois quando o sofrimento aparece de mentira, tu já pensou? Quantos tu magoa com teu discurso à toa? Falou um monte de merda pra no futuro virar outro. Tu já pensou? Se o povo erguesse a cabeça, não aceitasse a situação e virasse a mesa. Tu já pensou? O que cê fez com a cabeça dos moleque? Peixe morre pela boca, ditado popular, confere. Já pensou? Naquilo que o que você falou. Já pensou? Naquilo que você acreditou. Já pensou? Os pivete que você alienou e não pensou, por isso tu falhou. Pare pra pensar, pense muito bem. Embarque nessa nave com o inverso, intruso e alien. Sacou da arma, engatilhou e atirou. Depois se arrependeu porque na hora não pensou. Tremenda viagem, treta pela liderança. Enquanto ignoro, o outro implora a aliança. Vou me jogar, deixo isso para lá. Vou morrer tudo abraçado enquanto eu atinjo um bom lugar. Por quem você corria, hoje te odeia. Aquele que sorria, hoje te chicoteia. Falou demais, né? Muito contraditório. Hoje sacode a jaca no programa de auditório. Vai dizer que eu rimo a putaria e não a luta. Eu sou o verdadeiro que viveu com as putas da Augusta. Você colou agora junto com o Zemo. Quem diria, morde a língua e prova do próprio veneno. Tu já pensou? Naquilo tudo que você falou. Tu já pensou? Naquilo que você acreditou. Tu já pensou? Os pivete que você alienou e não pensou, por isso tu falhou. Quanto tempo faz que eu não te vejo mais? Pra mim que tanto faz, dinheiro cada vez mais. Atitude e amor é o que fortalece a vida. Inteligência, loucura de forma clandestina. É de verdade, transparência e humildade. Dando continuidade na parte em que me parte. A luta continua, meu time vem da rua. A palavra é uma só, não pode fazer curvas. Corre com nós ou corre de nós. Cachorro late, mas nem sempre ele morde. Aliensnado, muito significa. Hidrofônico, mente a rima clandestina. Tu já pensou? Aquilo tudo que você falou. Tu já pensou? Aquilo que você acreditou. Tu já pensou? Os pivete que você alienou e não pensou, por isso tu falhou.